Avisa o ILS 10, 27, 13. 27, 13, completa final, chame Torre, frequência no 8, decimal 95. Torre, no 8, 95, 2, 7, 3. Torre Salvador 2703, final no 0, puxar travado. 2703, ainda modulou com controle. Torre Salvador, boa noite, 2703, final no 0, puxar travado. 2713, autorizado pouso, pistão na 0, vento 200, grau 079. Pouso autorizado no 0, 2703. Salvador, boa noite, Azul 5127. Azul 5127, aciona identificação. Chegada para o médio não autorizada, voe direto TAP. Desça para o nível de voo 080, inicialmente, QNH na 095. TAP 080, no 095, 5127, grato. Solas 29 na minha escuta, libera a direita. Autorizado táxi via Alfa, quilo, pátio 3. Quando lá, atente ao sinalizador. Na sua escuta, táxi Alfa, quilo, pátio 3, até trabalhador 273. Salvador, passaria 2228. Passaria 2228, go ahead. Right to taxi up and push back. I will inform that you are unable to accomplish the remarks number 5. 2228, I understood that you can't make the departure abort 1, could you confirm? Yes, correct. We enable to remark number 5, crossing impact level 100, 15 VMS, Salvador. Baby 2228, are you able to make the minimum departure? 3,000 feet, yes, we are able. Affirmative, 3,000 feet until 15 miles of Salvador. 3,000 feet, 15 miles Salvador, thank you very much. Ready to start up and push back, 2228. Ready 2228, I will inform the departure control, clear to push back and set up, come back to taxi. Come back to start, 2228. Salvador, Chanel 6074, transfere para cliente da informação Bravo. Chanel 6074, sendo identificação, chegada a média não autorizada. Desce para nível de voo 080, altímetro 905, via chegada. Autorizado, média 1, não indecida para 080, altímetro 905, via chegada, Chanel 6074. Azul 5127, desce para nível de voo 050, altímetro 905. 050, azul 5127. Do 2228 ground. Go ahead, 2228. Paredo 2228 are coordinated with the Salvador Departure and they said that you have to comply the minimal restrictions, okay? Keep 3,000 feet until 25 miles of Salvador. Okay, Roger, you comply the minimal safe 3,000 feet until 25 miles. 2228, right to tax, 48 on board. Our endurance is 0428, our alternate is Salvador. Passada 2228, approve a taxi to holding point 1810, VMA from taxiway India. Holding point, call me ready, altimeter ascension 1015. 1015, via April, India, hold point to runway 102228. Salvador, muito boa noite, aluno 170, informação Bravo, transito tráfego Campina Grande. Aluno 170, boa noite, prepare a saída Pucca, transição Zipar, guardando cópia. Pucca, Zipar, guardando cópia, aluno 170. 7, desça para 2.000 pés, QNH 1005, autorizado a final do procedimento ILS, rei da pistana 0, reporta estabilizado. 2.000, chama estabilizado, 5127. Eu faço a área do 2222 e transfere. Passaria 2222, autorizado pouso, pista 10, vento 190 grau 079. Vento pouso, 2222. A pista tá molhada, senhora? Pista seca, não chove no aeródromo. Obrigado. Meia 074, voe TAP, desça para nível de voo 050, altímetro 0095. TAP 50, 0095, meia 074. Two-two-eight, maintain position. Aí eu mantenho position, 228. Two-two-two-eight, clear with line up and wait, runway 10. Clear line up, wait, maintain, 2228. Série 2222, solas 40, na minha escuta, liberando a direita, autorizado táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3. Quando lá, atende ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, pro passarelo 2222. The 2228 cleared for takeoff runway 10, wind 190 degrees, 08 knots. Taking off, 2228. Pula 27, completa sinal, sobre torre frequência dando 8.95. 8.95, dado bom trabalho. 127 da Azul, final 107 milhas. Ajuste 5127, boa noite, continua a aproximação, bate pista livre. Ajuste 0015. Guardando 5127. Azul 5127, autorizado pouso, pista 10, vento 200, grau 08 nós. Livre pouso, pista 10, 5127. Two two two eight airborne at 41, call departure 120.8. 120.8, 2228, thank you, good night. Oi Salvador, boa noite, eu vou 970, na posição 7, ainda aguardando pressão de tráfego, está pronto para um push, acionamento, tem condições de copiar durante o táxi. 1170, autorizado, Campina Grande, Vento Zulu 10, após conforme rota, nível 370, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Puca, transição VA, aciona 5473, controle 120.8. 370 autorizado para Campina Grande, via Zulu 10, decola 10, curva à esquerda na Puca Zipar, 5473 o transponder, 208 é o controle, está na 7 para o controle, puxa na mesa. 1170, transição Zipar. Zipar, senhora. 1170, 7 autorizado, estiver de funcionamento, reporte táxi. Chamará. Salvador, boa noite, Gol 972, informação Romeu, passou 200 para 1950. Gol 972, aciona identificação, chegada para o médio não autorizado, desça para o nível de voo 080, altímetro na 095. 080 na 095, Gol 1972. Azul 5127, Solos 44, né? Me escuta, libere a direita, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Portanal 2, o 5127, nosso escuta. Juliette, fly direct to left position. Fly direct left position, 2228. Voador, Campo Avesso, 6074. 6074, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 18.95, com a torre agora. Segundo 27, autorizado, Juliette, portão 1. Juliette, 12, 5127. Bom, 70 para o táxi, com 67, 4h45, como é que vai? 1170, autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1, após de passagem o Embraer da Azul, ingressando na Juliette para o portão 1, segue Índia, reporte no ponto de espera quando pronto, ajuste no 0 no 5. 1015, autorizado o táxi em frente, parte 1, dando passagem ao colega da Azul, após prossegue Índia e Alfa, chamará pronto ponto de espera, 1170. Eu sou o Valor Xenia 6074. Valor Xenia 6074, autorizado pouso, pistão na 0, vento 200 graus, 0612 nós. Livre pouso na 0, Xenia 6074. Salvador, o voo no 098 está no box 2, com a formação Charme para São Gonçalo do Amarante. Plano 098, boa noite, prepare a saída Pucca, transição Zipar, aguardando cópia. Pucca Zipar, ok, obrigado. 00-3398. 1972, desça para o nível de voo 050. Se tiver condições, está autorizado e vai direto do Duna. 050 vai manter o perfil, o Gol 972. Quente. No 972, desça via para 2.000 pés, altímetro no 0 no 5, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reporta estabilizado. Gente, prosseguindo via, até 2.000 no 0 no 5, reporta estabilizado, estabilizado ILS X-Ray, voo no 972. Controle Salvador, boa noite, Azul 4062, descida nível 150. Azul 4062, aciona identificação, chegada por médio não autorizada, reduza para 250 nós, desça para o nível de voo na 50. Inicialmente, altímetro na 0 na 5. Gente, identificou, por médio ONU, descendo 150, reduzindo 250 nós. O Azul 4062. Passa a ponte para no 0, pronto. 1170, autorizado, alinhar e manter vista no 0. Ali, mantendo zero, bom, 970. Xenia 6074, solo 50, na minha escuta. Libere direito, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 62. Alfa Juliette, a Meduza prossegue na sua escuta, 6074. Xenia 6250, aciona identificação, chegada a voo médio não autorizada, reduza para 250 nós, desça para o nível de voo 120, QNH 1005. 120, minha equipe, ajuste, reduzindo, confirma? Normativo. Oh, salvo, 1098, está na posição 2, pode iniciar o pushback e depois sair o acionamento e aguardar a autorização. 098, portão 2, autorizado. Pushback acionamento é avançado. 3398, voo ITAP, desça para o nível de voo 050. ITAP, desça o 050 até 3398, obrigado. Decolada 52, chame o controle, 1-2-0, destino 8, 208, boa noite, meu nome é 7-0. 1-0-9-8, pronto, cópia? Pronto, cópia. 1-0-9-8, autorizado, Sierra Brava, Sierra Golfo, Repugilo 1-0, nível 370, decolada 1-0, primeira curva à esquerda. Segue, precisa sair da curva, transição VIPA. Aciona 5474, controle 1-2-0, destino 8. Cliente, autorizado. Promoção da manhã, que é para o 1-0, decolada 1-0, primeira curva esquerda, saída Pucas, transição de par. Transponda 5474, proteja 1-2-0-8, o voo 1-0-9-8. 1-0-9-8, treinamento correto no portão 2, reporte para o que estiver aqui no meio. Reportado. 1-0-9-8, te considere, já autorizado, repassado. Reportado. Zona 354, pronto, cópia? Pronto, sim. Zona 354, autorizado Aracaju, via Uixo 33, nível 230. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída por Cajamo, após direto. Aciona 5477, controle 1-2-0, destino 8. Aracaju 230, Uixo 33. Puca Jama, decola 1-0, curva esquerda, após Jama direto, 5477-208, no 354. No 354, fechamento correto, portão 4, reporte fundo pronto para o pushback somente. Sim. Do 628, corrige Vicente, frequency 126.0, if unable 128.8. Count now, receive center, 126.0, if enable 128.8. Thank you very much, good night, 2228. Good night. Se tiver condições, está autorizado e vai direto a Duna. Fórum Duna na presente, 3398. Gente. Com 970, vou direto a Campina Grande, subo e mantenho o nível de voo 350, solicitado pelo Centro Recife. Com 970. 350, direto a Campina Grande. Porte pronto, com ajuste no 0 no 5. E a Índia vai reportar pronto, com espera com o 970. 1970, chame Centro Recife, frequência no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 2545, 2685, Recife, com o 970, boa noite. Boa. Autorizado, tiver questionamento rebaixado. Desde o 954. 050, ajustado 1-0-1-5, até na vez. Coisa 2 mil pés, visual 3-3-9-2. 2 2000 pés autorizado, aguarde autorização para o procedimento, 3398. Bona 098, a linha da cola separada? A linha da cola separada. Bona 098, autorizado. Alinhar e decolar pistona 0, vento 200 graus, 0,6 de nós. Vem alinhar e decolar não, 0, Bona 098. Bona 972, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. Bona 95, 972. 3398, autorizado, é final do procedimento LS que se reita pistona 0, reporte estabilizado. Chamada estabilizada, 3398. Azul 4062, desce para 3000, país via, QNH 1095. Vai interpretar a mensagem para Azul 4062. 4062, desce para 3000, país via, chegada, altímetro na 0,95. 3000 via, ajustado 1015, Azul 4062. O Xané 6258, desça para o nível de voo 050, QNH 1095. 050, 6500. Acima, para o canal, liberação. Voo 1972, autorizado pouso, pista 10, vento 210 graus, 0612 nós. Livre pouso, voo 1972. 1098, decolado 58, chame o controle, 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, senhorita, bom trabalho, boa noite. Controle, boa noite, chegou 1098. Voo 1098, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 370, via saída PUCA. Daria para voz de par? Coordenação. E agora, obrigado. Logo que está visto, 3398. 3398, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 3398, boa noite. Boa. Azul 4062, autorizado final do procedimento ILS, X-Rei da pistola 0. Reporte estabilizado, desça para 2000 pés, altímetro na 0,95. 2000 na 0,95, autorizado a X-Ray da 1,0, azul 4062. Vou zipar, submantém o nível de voo 350 solicitado pelo Centro Recife. Ok, voando Zipar e o nível 350 é feito. Voo 1098. Xané 6258, desça para 3000 pés, desconsidere a restrição de altitude em estado, reduza para 2209. Já está, 2 aqui, 230 nós, 230 livre da restrição em estado, 62. 5-4, mantenha a posição. 5-4, mantenha a posição. 0-3-0-0, na minha escuta, libere a direita, autorizado táxi via Alfa, quilo, baixo 3, quando lá, tente o sinalizador. Alfa, quilo, parte 3, o gol 972, em disputa. Salvador, 3398, final 10, baixo trabalho. 3398, autorizado pouso, pista 10, vento 2, 10 graus, 08 nós. Ele pousa 10, tá 3398, operando toda a extensão, confirmando, né? Firmo, tá 3308. Autorizaria 2000 para o 6258. Autorizada, aguarde autorização para o procedimento, 6258. Certo, então está livre, prosseguindo a descida até 2000, aguardando autorização para o IRS. Estabilizado, 4062. 4062, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. Sou 8.5, boa noite, 4062. Boa. A Xanem 6258 autorizada ao final do procedimento ILS X-Ray da pista 0, reporta estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, chamará estabilizado 6258. 062, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 015. 1.095 aguardando, 4062. O 354 pronto. Contigo 1 no 354, só um sequenciamento, mais uma aeronave e após ser autorizado. Sol 3398, Sola 03, não me escuta, libera direito, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 2. Na sua escuta, Alfa, Juliette, portão 2, 3398. Luna 098, chame Centro Recife, frequência no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 12545 e 12685, obrigado. Pistão 0, vento 200 graus, 079. Livre pouso, pista 10, azul 4062. Percepção, curso do localizador avistando o chão 6258. 6258, completa sinal, chame torre frequência 98, decimal 95. Torre, 102.95, uma boa. Boa. Salvador, muito boa noite, ao chão 6258, no curso do localizador avistando. Chão 6258, boa noite, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste na 015. Guardando, pista livre, 1.500. Ajuste 6258. 354 para informação, o Airbus da Avianca é o último tráfego, após ser autorizado. O 3545. Azul 4062, Sola 05, na minha escuta, libera a direita. Autorizado táxi de Alfa Kilo Pate 3. Quando lá tem já sinalizador. Alfa Kilo Pate 3. Azul 4062, sim. Luna 228, acione identificação, chegada bomba de não autorizada, descer para o nível de voo 050 via chegada, altímetro na 095. Na 095, via chegada, bomba de 1 alfa, bomba de 1 alfa, 1228, pode voar, está presente? Autorizado. Está presente. De 1 alfa, 228? Autorizado. Obrigado. 354, autorizado. Alinha e mantém, piscando 0. Alinha e mantém no 354. Segundo 228, só confirmar até altitude, que é o nível que a gente tem que descer. 228 está sendo reautorizado agora, 2000 pés, sem restrições. 2000 sem restrições, 228, obrigada. 2062, posição prevista 3 Lima, porém atente ao sinalizador, possível mudança. 3 Lima, atente agora, já está visual, grato, café. 6258, Solar 08, na minha escuta, libera direito, autorizado táxi via Alfa, mantente daquilo. Ok, via Alfa, daquilo mantém 6258 na sua escuta, beleza. Solar 354, autorizando, decolagem, pista 1-0, vento 200 graus, 07 nós. Decolagem autorizada, pista 1-0, agora 354. Xené 6258, é autorizado o táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 1 no Romeu, atente ao sinalizador. Ok, então, ingresso via Kilo para 1 no Romeu, Pátio 3. Decolador 1-0, chame o controle 1-2-0, decimal 8 no voo. 1-2-0-8, obrigado. Motor de Salvador, Gol 1-3-5-4. Gol 1-3-5-4, contato radar, subiu para o nível de voo 2-3-0, via saída PUCA. 2-3-0, PUCA, 1-3-5-4. Xené 6258, fica atento ao sinalizador, posição agora será 2 Romeu. É, Xerez, vamos com o mesmo aviso, obrigado. Cuidado, o altímetro permanece no 0 no 5. Obrigado, procedimento, repassar a estabilizar, 1-2-2-8. 1354, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna no 26.85. 2545, 2085, 354. Luna 228, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895, 228. Correto. Salvador, uma boa, 228, baixou e travou. Luna 228, autorizado pouso, pistão na zero, vento 200 graus, 07 nós. Pode autorizar o Gono 228. 28, Solos 21, liberando a direita, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, lá pro 4, vamos 228. Boa noite, bom trabalho.